De volta na pedra no pique cracudo. Não fico erva, essa porra não fumo. Não tenho queda, mantenho a postura. Só fumo pedra até piscifus. Me sinto Thanos juntando as Infinity Stones. Não tenho manos, vadia, não amo. Só amo meu pai e aquilo que tenho no bom. Aquele que nunca pegou, que me atinja no peito com a primeira pedra. Meu lado demônio ativou. Coloque meu benzo, aquento e fumo ela. Minha bag parece centro geológico. Se eu tenho crack, vadia, é lógico. Pedra das raras na beira da praia. Faço tsunami largando a fumaça. Fumaça, porra, acende. Mesmo assim ainda quero parar. Parte de mim me pede pra parar. Será que eu devo parar? Será que eu devo largar a pedra? Ela me ama, ela me entende. Minha outra parte nunca vai largar. Então à noite o demônio me chama. Abre sua boca e começa a gritar. Te pega em pedra sem fazer um castelo. Se não tem dinheiro, vende seu chinelo. Faz seu chute até pro público de velho. Passa a vender pack e fica de martelo. Mamane, mamane, mamane, mamane. Fumando uma pera, tendo fica fã. Minha pica tá dura, só moço ferrando. Porque eu quero dar meu. Tô fumando crack, me sentindo parabéns. Eu vou te mostrar uma cor de fosse um campeão. Tô fumando crack, me sentindo menino. Cadê minha cueca, você não sabe nem eu. Tô fumando crack, me sentindo Jeffrey Dahmer. Ai meu Deus, que dor de cabeça. Tô fumando crack, me sentindo balão. Tô fudendo meu cu usando o meu próprio pau. E o demônio fala alto, ele quer que eu siga um vício. Casamento com a pedra, ele me quer um compromisso. Só preciso de uma ajuda, alguém me tira. Meu corpo é uma armadura, mas a mente tá em risco. Não, não ouça o que o demônio diz. Ouça a sua voz interior. Você tem um poder que ninguém mais tem. Não veja isso como um fim. Veja isso como um começo. Seja o herói que tem dentro de você. Você sabe seu potencial. A cada pedra que você fumar, é uma pedra a menos que um jovem irá fumar. Fume todas as pedras, Renato. Eu sou filha, mas não vou descer. Me salame no pra